Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você está em um mundo que possui 7 bilhões de pessoas. Pense, são 7 bilhões de possibilidades. Mas você se pergunta, por que então ainda estou só? Vou te responder com outra pergunta. Você já parou para analisar o que te leva ao encontro de alguém? Você presta atenção nos sinais transmitidos e respeita seus desejos? Você se prepara para esse tão sonhado encontro? Existe autoconhecimento suficiente para encarar outra personalidade? Você pode não perceber, mas diariamente são colocadas em nosso caminho infinitas oportunidades de viver nossas ambições. Nossos pensamentos são capazes de se materializar em múltiplas situações. Quando há um encontro positivo, é porque certamente houve um movimento interno. Você se preparou para que aquilo ocorresse, por mais que não tenha percebido. Que bom seria se todos agissem com maior lucidez a fim de agilizar determinados acontecimentos. A vida tem variadas faces. Um inimigo hoje pode abrir as portas para uma reconciliação posterior que leva ao encontro de outras histórias capazes de compor a nossa própria com o objetivo de nos fortalecer. Aquela famosa frase, você colhe o que você planta, resume essa ideia. Se você quer encontrar um grande amor, não se lamente por não possuí-lo, apenas se prepare para o encontro, sem muitas expectativas, apenas com dedicação, porque o amor acontece de maneira inesperada. Esteja aberto para recebê-lo em sua vida e fazer acontecer. Esteja aberto para as possibilidades de um encontro. Não tenha medos bloqueadores de acontecimentos, não faça com que seus medos se tornem reais. E para que o amor não passe sem ser percebido, é providencial a perspicácia madura e a sensatez inteligente de alguém que sabe o que quer e planeja seu futuro com consciência assistencial, porque o amor é uma escolha. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.